está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006, Primo PCA 2007, Primo Aldir Blanc 2020. Eu, Conrad Rose, convido para uma viagem sonora. Matheus Aleluia, Thiago França, Lena Barrule, Pastora do Rosário, Pimenta Mumuila. Um abraço para as meninas do Fitofonia, fez esse pedido. Mumuila, sentimento me picou e ardeu que nem pimenta. Amar do jeito adolescente que eu amei, uma emoção tão forte me tomou e me sustenta. É duro admitir que eu perdi, mas valeu a pena, pois me alegro ter saboreado o amor e a perfumada flor mumuila que me acalenta. Você tem que me entender, mas devo lhe dizer que nosso amor não vale a pena. Que pena. Que pena. Pimenta Mumuila, você tem que me entender, mas devo lhe dizer que nosso amor não vale a pena. A planta adubada cresce ao sol e a lua prateada, seu caule rijo com seus galhos a sorrir, folhas a florir, frutos frescos apetitosos. Natura como sempre reinará, de forma extasiante, a doce brisa sopra e vem me revelar, pimenta mumuila, meu acorde dominante. Que pena. Que pena. Pimenta mumuila, você tem que me entender, mas devo lhe dizer que nosso amor não vale a pena. Do jeito adolescente que eu amei, uma emoção tão forte me tomou e me sustenta. É duro admitir que eu perdi, mas valeu a pena, pois me alegro ter saboreado o amor e a perfumada flor mumuila que me acalenta. Que pena. Pimenta mumuila, você tem que me entender, mas devo lhe dizer que nosso amor não vale a pena. Você tem que me entender, mas devo lhe dizer que nosso amor não vale a pena. com vocês, Pernambatuco, Paranambuco. Paranambuco, Ciranda. A galera de Pernambuco no Paraná. É, isso. Toda quinta, 7 da noite, no meu estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Agora, Verônica Ferriani com Manuel Cordeiro, Cérebro Eletrônico. @ Muqueca, siga nas redes sociais. Muqueca com U e Q U. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo. Mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu. Eu caco os meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro do meu caminho inevitável para a morte. Porque sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu caco os meus botões de carne e osso. Eu faço vale osso. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro no meu caminho inevitável para a morte. Sou eu, sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Agora Josiara, Izen, Yara Correnteza e depois Criolo com Maíra Andrade, Ogum Ogum. Você está sintonizado, sintonizada numa frequência comunitária, 22 anos, múltiplas vozes, Rádio Campeche, FM, também tem o streaming e o app. Procura no Google Store, Play Store. Não tem para iPhone. Descobri esses dias por uma amiga burguesa. Falo isso porque ela fala isso. Criolo, Maíra Andrade, Ogum, Ogum. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. Somos mistura, somos doçura, somos beleza, somos candura, somos a festa, somos a cura, somos a mágoa dessa estrutura. São Jorge, venha me proteger. São Jorge, me ajude a seguir. Meus passos não vão perecer. Meus olhos nem enxerguem isso aqui. A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. Ogum, ogum. Ogum, ogum. Abre a mente, guerreiro valente, a lança e a espada que vai na frente. Sabedoria pra viver, sabedoria pra sorrir, sabedoria de aprender, sabedoria eu venho a ti. Intolerância religiosa, ignorância maliciosa. Intolerância religiosa, ignorância maliciosa. Ogum, ogum. Ogum, ogum. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Na próxima semana, uma hora e meia antes do programa, tanto na quinta quanto no domingo, tem oficina prática de rádio comunicação aqui no B-Studio. Só chegar, valeu? Bom motivo. Toco Rosália de Souza, Aston Wink. Tudo. Muqueca de Siri traz agora Batifum, Gilberto Gil e as ganhadeiras de Itapuã. Depois Simonal atende o pedido da Carla. O samba já existe antes do samba, lá no Recôncavo, onde tudo começou. Passaram-se muitos anos e muitas rodas de bamba. Só bem depois o telefone tocou, tocou para avisar ao resto do Brasil o que Seata sabia e lhe contou. Pelo telefone o som chegou ao Rio, mas foi na Bahia que ele começou. Som de facão, tabuleiro de cana, palma de mão e o cabulando tambor. Anos depois, Américo e Siciliana, só então o telefone tocou. Som de facão, tabuleiro de cana, palma de mão e o cabulando tambor. Anos depois, Américo e Siciliana, só então o telefone tocou. O facão bateu embaixo, a bananeira caiu, oh, e o facão bateu embaixo. Bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, oi, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu. Ei, mestre Gil, que honra você poder cantar com a gente essa música. Ao resto do Brasil o que a Seata sabia e lhe contou. Pelo telefone o som chegou ao Rio, é, mas foi na Bahia que ele começou. Som de faca, tabuleiro de cana, palma de mão e o cabula no tambor. Anos depois a Mel e Siciliana, só então o telefone tocou. Som de facão no tabuleiro de cana, palma de mão e o cabo lá no tambor, é. Anos depois a Mel e Presliana, só então o telefone tocou. O facão bateu embaixo, a bananeira caiu. E o facão bateu embaixo, a bananeira caiu. Cai, cai, bananeira. A bananeira caiu. A bananeira caiu, oi, cai, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, bananeira. A bananeira caiu, oi, cai, cai, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, oi, cai, cai, bananeira. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222, é o central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai dar? Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal. estás final do percurso, vida. A terra é mãe concebida de tempo, de fogo, de água e sal. De água e sal, de água e sal, oh menina, de água e sal. De água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222, da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui. Só que não se pega, se entra, entra e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim, que não tem fim. Que não tem fim, oh, oh, menina, que não tem fim. Que não tem fim, que não tem fim, oh, oh, oh, oh. Que não tem fim, oh, menina, que não tem fim. Nunca se chega num Cristo concreto, de matéria qualquer coisa real. Tempo de 2012, tempo afora. O Cristo é como quem foi visto subindo ao céu. Subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Subindo ao céu, oh, oh, oh. Subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222, a central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000. Faça como a professora Carla, pelo Instagram, soltamos nos stories pedidos musicais. Só chegar lá, mandar uma música pra Zuca, que não tem curadoria, mas tem curetagem. Tem música de bolsominion, a gente não toca. Um abraço pro meu amigo Zé Klein, na Cova Funda. E o Traje a Rigor a gente não toca. Enfim. No lado A, Pimenta Mumuila, Matheus Aleluia e Grande Elenco, Ciranda, Paranambuco, Verônica Ferriani com a corda de Manuel Cordeiro, Cérebro Eletrônico, Yara Correnteza, interpretada por Josiara com Izen, Ogum Ogum, Criolo com Maíra Andrade. Criolo ainda volta hoje, mais pro final, lançamento de música nova do rap Distopia. Aí foi Toco, Rosália de Souza, com S. Tom Inc. Não sei se é um estúdio, se é um coletivo, se é um mixer. Enfim, não sei. Cata aí. Bom motivo. O samba antes do samba, Batifum, Gilberto Gil e as ganhadoras de Itapuã. Fechamos o primeiro quartinho com Expresso 2222. Sem proselitismo, galera, não vai fazer essa merda. Wilson Simonal. A Carla, professora lá do Ratones, fez o pedido no Instagram. Mas como essa é a carrapeta mais inusitada das galáxias, e já tinha na carrapeta Gilberto Gil, eu fui catar essa versão psicodélico brega, anos 60, do Simonal. No fundo estamos ouvindo o eletroshot violado com forró Red Light, no meu inglês Copacabana. Toda quinta eu, Siri, vulgo Conrad Rose, ocupo o B-Studio da Rádio Comunitária Campeche com a minha Junk Boys, estupefaciente, a minha carrapeta inusitada, o meu brinquedo sonoro. Sejam todos bem-vindos. Vamos tocar Bruna Alimonda, retornando. Tem uma música muito massa dela, Com Vista pro Mar. E agora lançamento, Se Tu Quiser. E depois vem dobradinha de Nicola Son, brother do programa, com Nina Virte e João Donato. Vai vendo. Ainda tem Martinho da Vila, Roberta Nistra, querida amiga, Zeca Pagodinho com Jorge Ben, Maíra Freitas, Nicolás Cacique, Escambau, Isadora Mello, João Bosco, Aldir Blanc, U, Fiote, lançamento do Planet Ramp na Nova Vasconcelos e dobradinha do meu amigo aniversariante Marcelinho da Lua. Sem blá blá blá, Bruna Alimonda. Eu invento um vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de flor, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu. Se tu quiser, poema, um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo o que eu puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Confesso, eu tive mais de uma vez uma dor. Antes de te ver através do amor, lembra beleza dançando a javanã. Tempo de canto. O que que a gente já viu do amor? De ti a mim você ganhou, meu amor. Lembra a beleza dançando bem você que quis, meu amor. Vanessa, Nicola Son com Nina Virte e agora Je voudrais me divertir, meu francês, Praça Paris, Nicola Son e João Donato, piano. Vamos nos divertir apesar do tempo sombrio. Apesar dessa semana de proselitismo generalizado, histérico, vamos nos divertir. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il suffit de voir chaque histoire. La pièce atterrit côté pile, bien que face était un miroir. Si la chance tourne, je rempile et je garde toujours un espoir. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. La vie m'apprend juste que je ne sais rien. De rien je m'étonne et j'apprends tout. Peu m'importe hier ou demain, aujourd'hui c'est déjà beaucoup. Si je laisse à d'autres mon destin, je perds alors mon as d'atout. Les dés de la fortune. Si je perds, je laisse volontiers à l'autre. Si je gagne, je décroche la lune. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Maravilha! Agora Martinho da Vila, Viajando. E depois, minha querida amiga Roberta Nistra, Tupinagô. Chegando em lugar distante, no primeiro instante, fico logo assim, assim, assim, assim, assim, com saudades. Lembrando, vou sempre amando você. Me lembrando, me lembrando, vou sempre amando você. Você, você. Abraço em qualquer abraço, me sinto em tudo que há, que há, que há, que há, que há. Eu vou me lembrando, me lembrando. Vou sempre amando você, me lembrando, me lembrando. Vou sempre amando você. Sob o longo e velho manto do Abadá.

tendo olhos não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadócia, salve Jorge! Segundo quartinho do Muqueca de Siri, rolou Bruna Alimonda, Se Tu Quiser, dobradinha de Nicola Son, primeira com Nina Virt, a segunda com João Donato, a Javanesa e Je voudrais me divertir. Enfim, saiu. Viajando, Martinho da Vila, Tupinagô, Roberta Mistra, Ogum, Zeca Pagodinho e Jorge Benjó. Pra quem não sabe, Jorge Benjó foi uma coisa lá do George Benson, que processou o Jorge Ben, que não deixou usar o nome e ele teve que mudar o nome. Não é numerologia nem nada, foi o George Benson que fez essa merda pro nosso querido Jorge Ben. Enfim, mas Jorge Ben, Jorge Benjó, tá aí. Meu nome é Malum, Maíra Freitas, com Yasmin Alves, fechando. Não tem os créditos no Spotify dessa galera toda que tá cantando, mas dá pra buscar na rede. Meu nome é Malum, M-A-A-L-U-M. E o nosso contato na rede é @ MUQUECASIRI Muqueca Siri. Próxima quinta, 7 da noite. Não, 5:30 da noite, da tarde, tem oficina prática de rádio comunicação, estúdio aberto aqui até as 7, antes do programa. Como no domingo, das 9:30 às 11 também. Então, dia 6 e dia 9 de outubro, tem oficina aberta, gratuita. A inscrição é pelo Muqueca Siri, desse jeito que eu soletrei, @gmail.com, para quem estiver na ilha. É presencial, valeu, galera? E só venha vacinado, tem ar-condicionado e tudo. Se você é um negacionista, não precisa vir. Vamos lá. Escambau, Curitiba, dos amores mais vendidos. Depois Isadora Mello, do Recife, Não Ando Bem. Amon Ra e o Cavalo de Troia, com João Bosco e Aldir Blanc. Tem de tudo, até Amon Ra. Validade, ou deixar de funcionar, jogo fora e compro um novo, oh, oh, oh, e coloco em seu lugar. Mantenha seu amor guardado no congelador, ou então experimente outro com novo sabor. Achei um coração barato numa promoção, mas era de segunda mão. Eu quero um rádio livre no meu radinho. Rádio digital. Nossa sorte é devagar, devagar, mas não parou, não parou. Tantas pausas sem lugar. Quem pensa muito, seus males encontrou. Não é mais sem querer. Me ame que eu odeio muito rápido. Me pegue que eu tô inquietante. Me desperte que eu não ando nada bem. Me lembre que eu sou boa de esquecer. Me abra que eu me fecho muito fácil. Me coma que eu me acabo num instante. Me acerte que eu sou um em cada cem. Muito, seus males encontrou. Se não sabe, não confesse. A memória é coisa vã, mas também não se esquece que estamos nus desde o tempo da maçã. Me viva que não é mais sem querer. Me ame que eu odeio muito rápido. Me pegue que eu tô inquietante. Me desperte que eu não ando nada bem. Me lembre que eu sou boa de esquecer. Me abra que eu me fecho muito fácil. Me coma que eu me acabo no instante. Me acerte que eu sou um em cada. A pompa da sala. O vinho escorre na ponta da faca. A pata afunda, empina, galopa, rebola, revira, relincha, risonha. Arreia a brida do meu cavalo. Dourado, a taça cruzada. A perna de fora, espada de lado. corneta calada, vigia, tombado, o riso, o beijo, o sono, a morte. Arrei a racela do meu cavalo. Arrei a racela do meu cavalo. Deixa, espera, vem, vai, agora, vai, vai, vai chegar, vai chegar. O cavalo novo vai chegar. O cavalo novo já vem lá. O cavalo novo sem rei. Rebele, rebate, resiste, combate. Recebe, revida, acaba, combalha. A mula, o asno, a besta, o burro, o fogo, a fuga, o grito da fera. Depressa, acabou a festa da cavalada. Depressa, acabou a festa da cavalada. Depressa, acabou a festa da cavalada. Depressa, acabou a festa da cavalada. Depressa, acabou a festa da cavalada. Acabou a festa. Ubatuba. Rod Anton. Depois Piotti. Dizem que quem Marisol Moeba. Uma só vez. Sempre voltará. Sentada na beira do rio, colhendo pra enfeitar o seu conga. Colhendo lírio, lírio, é. Colhendo lírio, lírio, ai. Colhendo lírio pra enfeitar o seu. Upa pro Eros. Chegou Oxê. Aqui visitar a rádio. Moqueca Siri sempre é feito com o estúdio aberto. Afinal, é uma rádio comunitária. Fiote e Marisol Moaba, vem pra curar. E na sequência, lançamento de Planet Rampa. Que eu te esperei como quem espera alguém que vai se ter pra durar a vida inteira. Tenta entender esse mundo com você, meu canto, meu abraço na incerteza. Vem pra curar, sabe afastar qualquer tristeza que esteja aqui. Espalha o sentir e o poder de libertar. Faz cantar e faz o todo virar um só. Te guiar, faz cantar e faz o todo virar um só. Então abre o peito e espera o sol e deixa o som te guiar. Esse mundo com você, meu canto, meu abraço na incerteza. Vem pra curar, sabe afastar qualquer tristeza que esteja aqui. Espalha o sentir e o poder de libertar. Faz cantar e faz o todo virar. O som te guiar. Faz cantar e faz o todo virar um só. Então abre o peito e espera o sol e deixa o som te guiar. Ah, ah, ah. É, galera, nem sempre moqueca adiante ajuda. Às vezes tem umas musiquinhas felizes, mas vamos lá, de distopia, Planet Rap e Criolo. Tá tudo muito louco, eu é que tô muito louco. Os que detêm o poder precisam ter medo, medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulável. Todo mundo briga, todo mundo fugido. Não tem mais mocinha agora, todo mundo é bandido. Vai ser isso mesmo, vai? Isso mesmo até quando? Fé cega, radicalismo, sério? Só pode estar zoando. Tá tudo errado, irmão, então pega a visão. Pobre defende rico, empregado patrão. Político vira-herói, juízes super-heróis. Estão acima das leis, acima de tudo, acima de nós. Povo alienado, festa, culto da ignorância. Se diz cidadão do bem, mas é ambição, cobiça e ganância. Minha cruz eu carrego. uma mesa, vejo a vida longa, trilha vindo à tona. Definitivamente saindo do estado de coma. Fase mental normose, age, se social, repare que a ignorância cabe. O olhar dos que não chegam, eles querem te julgar. Deixa condenar. Isso é pra libertar, semente germinar. Espírito no comando, liberdade para as mentes, yeah. Desobedeça. A onda dos caras é fazer com que geral acredite que só existe um único e exclusivo modo de vida nesse mundo. Um modelo controlado por eles. Repense, reflita, recuse, resista. Sei, da força da canção eu sei. Lutar com o coração eu sei. Parece uma ilusão, mas sei que não ando sozinho, não. É como olhar pro sol, eu sei. A força vem de dentro, eu sei. Parece uma ilusão, mas sei que não me rendo, não. Quem se importa, eu me importo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao começo do fim do mundo. Pé de coelho, nada disso adianta. Trabalha, negro. Eu não sei se agora é saudade do peito batendo ou se é coisa que a gente aprende se defendendo. Jogue nessa loteria que a sua vida resolve. Passe a perna no destino, fúria fira e seja breve. Mas não deixe de ouvir uma música amanhã. Ao acordar, Iaraí, Alaí, Araí, Alaí, Are. Iaraí, Alaí, Araí, Alaí, Are. Iaraí, Alaí, Araí. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje. Dos amores mais vendidos, Escambau, upa para Giovanni Caruso, Maria Paraguai e toda a galera de Curitiba, Não Ando Bens, Adora Melo, Ramon Raio, Cavalo de Troia, João Bosco e Aldir Blanc, Ubatuba, Rod Anton, Vem Pra Curar, Piotti, Marisol, Moaba, uma música querida de Gente Feliz. O Piotti tem isso, Gente Feliz. A Distopia, com Plant Rap e Criolo. Um abraço pro meu brother, João Formigão, e toda a galera envolvida. Luísa Machado, valeu. No fundo, Naná Vasconcelos, Monstro, Baião de Acordar. Abri o último quartinho do programa com o pedido da Bia. rodar isso toda semana. Pelo Instagram você consegue fazer seu pedido musical, valeu? Interfira. Pode ser que o Muqueca toque. E o Muqueca, no caso, sou eu. Conrad Rose, conduz essa carrapeta desde 2006. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes. Muqueca com U e QU. Quebradeira. Salve pra toda a galera sintonizada aí. Valeu, Rádio Bronca, pela retransmissão em Barcelona. Depois do pedido da Bia, tem Mariana Aidar com Lenine. Lançamento também. Eu uso óculos escuros pra minhas lágrimas esconder. E quando você vem para o meu lado, ai, as lágrimas começam a correr. E eu sinto aquela coisa no meu peito. Eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando por que que eu faço as coisas assim. E a noite de verão, ela vai passando com aquele seu cheiro louco de jasmim. E eu fico embriagado de você. Eu fico embriagado de paixão. No meu corpo sangue não corre, não. Corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu sinto por você. Você ficava escutando impassível, eu cantando do teu lado, amor. E ainda teve a cara de pau de dizer naquele tom tão educado: oh, pero que letra mais hermosa que habla de um coração apasional. Por isso é que eu sou um vampiro e com meu cavalo negro eu apronto. E vou sugando o sangue dos meninos e das meninas que eu encontro. Por isso é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos, senão eu te dou uma mordida que deixa na sua carne aquela ferida. Na minha boca eu sinto a saliva que já secou de tanto esperar aquele beijo. Ai, aquele beijo que nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida. Você é uma navalha para os meus olhos. Você é o estandarte da agonia que tem a lua e o sol do meio-dia. Valeu, Bia. E na brincadeira do mundo, o tempo é mais que um segundo. Borda sombreira de cais. Irene. No desafio profundo, revelo outros caminhos nas voltas que me refaz. É o fim do mundo, eu tô lá. É o fim do mundo, eu vou lá. É o fim do mundo, eu vou lá e chega. Chega de mentir, chega de enganar. Chega de ruir o nosso planeta, chega de extorquir, chega de matar. Nossa terra é brasa e chega. É o chamado do lar. É o chamado pra gente acordar. É o chamado de lá. É o chamado de lá. É o chamado pra gente acordar. É o chamado. Belchior, no Muqueca de Siri. Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Agora Bia Krieger, Ben Dance Babel, meu francês, Praça Paris. J'ai grandi au fond du bayou Pontfort. Quand la lune est ronde comme une tarte au bacane, je cogne à la porte de ta maison. Viens danser ma belle à la lumière des chandelles ce soir. On fait dodo, y aura Dijon à la guitare, Marilyn au trottoir et Jean-Guy à la dobro. On va laisser mon temps rouler toute la nuit. Donne-moi ta main jusqu'au petit matin, fini les soucis. Chandelle ce soir, on fait dodo, y aura Tijan à la guitare, Marie-Hélène au frottoir, Jean-Guy à la dobro. On va laisser mon temps rouler toute la nuit. Donne-moi ta main jusqu'au petit matin, fini les soucis. Donne-moi ta main jusqu'au petit matin, fini les soucis. Uma vez num verão, num dia claro de luz, há muito tempo, um tempão, ao som das ondas azuis, era uma luz, um clarão, um inside num blackout. Éramos nós sem ação, como quem vai a nocaute. Era uma revelação e era também um segredo. Era sem explicação, sem palavras e sem medo. Vai, vai! Era uma contemplação, como com lente que aumenta. Era espaço em expansão e o tempo em câmara lenta. Era tudo em comunhão, e tudo à solta. Era uma outra visão das coisas à nossa volta. E as coisas eram as coisas, a folha, a flor e o grão. O sol no azul e depois das estrelas no preto vão. E as coisas eram as coisas com intensificação. E as coisas eram as coisas, porém em ampliação. Se entrando nelas então, com sentidos agudíssimos, desvelando o seu desvão, indo por entre e por dentro, aprendendo a pressão de tudo. contradição no nível de um campo quântico. Era qual uma lição de um milagre microscópico, o infinito mundo tão e a ritmo caleidoscópico. Se curta a aniquilação e criação sucessiva, átomos em mutação, cósmica dança de Shiva. Ao nosso ver, davam no fundo a impressão de ser, de ser e não ser a sua composição. Como a onda tão etérea e a partícula não tão, num ponto tal da matéria, tanto tão quanto não tão. Até que ponto existe na lógica e a razão? Já que nas coisas existem coisas que existem e não, o que dizer? Pra quem vê no que é tiro, não demoniar em vão. Era uma vez no verão, num dia claro de luz, há muito tempo, um tempão, ao som das ondas azuis. E as coisas daquela vez eram tal porão e são, só que tínhamos os pés juntando fora do chão. E as coisas daquela vez eram tal porão e são, só que tínhamos os pés juntando fora do chão. Só que tínhamos os pés juntando fora do chão. Uma música para dissipar pensamentos ruins. Mais beijo na boca e menos arminha. Mais feijão, menos fuzil. Mais diplomacia e menos barbárie. Preto velho, pense merda não, que o mundo já tá cheio, isso não é solução. Preto velho, pense merda não, que o mundo já tá cheio, isso não é solução. Um quase desespero, um prestes a pular. Armou-se o mundo inteiro, o mundo inteiro desarmou-se, dando coice feito mula no curral. O sono deu defeito, acordando assombrações. O amor saiu correndo, desviando das palavras escolhidas como forma de agressão. A mentira requentada do banquete cidadão, a sua sorte na calçada, castigada pelos pés, que os mesmos pés castigarão. Desculpe a gentileza, eu desculpo o empurrão. Abafe a parte armada dessa voz esganiçada que enlouquece uma nação. Preto velho, pense merda não, que o mundo já tá cheio, isso não é solução. Meu preto velho, pense merda não, que o mundo já tá cheio, isso não é solução. Meu preto velho, pense merda não, o mundo já tá cheio, isso não é solução. Meu preto velho, acredite que é possível, tenha fé, prossiga e pense positivo. E amor a gente vive, mas destas coisas, queira não.

abraço da central. Trem lotado, tô cansada. E aí, fim de semana eu vou. Samba me convida. Gosto de cartola, Bob Marley, Jorge Ben, Cacique de Ramos, Furacão e rock and roll. Sexta-feira tô no Rio, na Lapa. A semana se foi, eu nem vi passar. Correria, você sobe e desce. Não sei se vou no circo ou na condição. Parabéns, Marcelinho da Lua. Muito swing neste novo rodopio ao redor do sol. Último quartinho, tocamos Vampiro, Caetano Veloso, Pediu da Bia, É o Fim do Mundo, Mariana Aidar com Lenine. Uma versão muito doida de Na Hora do Almoço, do Belchior. Viens Dance Ma Belle, Bia Krieger. No Spotify você encontra como Bia com trema no I. B-I com trema A. Tenta fazer isso no Spotify que você vai encontrar. É a Bia Krieger, cara. Experiência, Chico César, Queira Não, Banda Ed, pro Marcelinho tocar, Marcelinho da Lua com Roberto Menescal e Papo de Ayar, Marcelinho da Lua, do disco Social. Me Duele, Bomba Estéreo, Mano Chau no fundo. Eu, Conrad Rose, me despeço aqui. Quinta que vem estou de volta no Bia Studio, 7 da noite. Domingo, 11 da manhã. Pode ser que tenha um repeteco de programa, pode ser que tenha outro programa. Enfim, de qualquer forma, a Rádio Campeche fará a cobertura da eleição no domingo, passando os dados no espaço comunitário jornalístico. Sem proselitismo, sem discurso político partidário, apresentando números. Valeu, galera. Paz, saúde, sorte, liberdade, direitos humanos. Beijos, abraços, prazeres, orgasmos. E saudações rubro-negras, Flamengo, Flamengo. Bom mistério, mano, tchau.